Yeah. Jamais desacredite em quem você acha que não é capaz. Ha, Jesus Cristo é a vida, acorda rapaz. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Posso escrever errado, então significado. Jesus Cristo fortalece, tá do meu lado. Ando com Deus, parceiro, nunca acuado. Não perca tempo, seja abençoado, tá ligado? Mano, pegue carona nesse trem. Mudança de hábito, todo mundo tem. Coisas boas, ruins, acontece no vai e vem. Já falaram, amigo, saúde, nota de 100. Truta, não se deixe levar pra esse lugar. Amizade trocada, objetivo é te julgar. Estiga, deixa amigo esperando no beco. Aprendi o respeito criado no sertão seco. Pra andar comigo, só mano de fé. Amigos trairá, sai pra lá, mané. Temos que aprender a respeitar em qualquer lugar. Pra escuridão, não se deixe levar. Não, essas estratégias o demônio se diz ser amigo. Sobreviver nessa selva de pedra, maior perigo. Cair no crime, perde família, só um abraço. A maldade está preparando seu espaço. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Pra um cidadão, pra outros marginalizado. Você é forte, batalhador, irmão considerado. Deus fortalece, sair do caminho errado. Se moscar vai ser julgado, se vacilar é cobrado. Deixa esse mundo, essa vida de droga, assalto. Esqueça tudo, mano, venha pra esse lado. Conheça o valor da vida, saia da agonia. Na rima e poesia, expresso minha alegria. Agradecimento a cara, informa a família. Tá do meu lado na correria, noite e dia. Obrigado, Senhor, pela essa conquista aonde estou. Não derrubei ninguém, conquistei com amor. Tudo que somos, resultado do que pensamos. Quanto mais queremos coisas boas, não pecamos. Em primeiro lugar, Deus, segundo consideração. Dinheiro ilude cabeça de muitos cidadãos. Nunca pensei, muito menos falei. Alguém teria roubado, só desconsiderado é a lei. Você sabe o quanto eu sei, onde fica a satisfação. Estou pro que der e vier, sem maldade no coração. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Na contramão, um momento de pura frustração. Certeza que tenho no mundo é ilusão. Entreguei minha vida, a melhor coisa que fiz. Era perdido, me encontrei com Jesus Cristo, eu sou feliz. Whoa.